alguém bem melhor que você. Yeah, yeah, yeah. Quando um sonho se desfaz, você ama e depois não quer mais. Ainda pergunta por quê, garotas choram mais. Você não sabe o mal. Garotas choram demais. Garotas choram. YL 203, canal 231, Rádio Cultura M, Rua Bias Fortes, 191, Alfenas, sul de Minas Gerais, 1180 kHz. Cultura, a Rádio do Povo. A partir de agora, a Rádio Cultura apresenta a Voz do Brasil. Às 22 horas, seguimos com a nossa programação. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.